28 4 2 0 7 7 7 0 Azul. O Alfa controlou, né, irmão? Sim. Zero 94 semiturno no 8 decimal 95. Semitron 094. 11895 a torre. 1895 094. A 094, na escuta da torre? Na escuta, fundo 094, sinal, estamos, trem baixo travado. Fundo 094, visualizado pouso, piso 28, vento 210 graus, 059. Nível pouso na 28, fundo 094. Azul 2770, teclado 287, chama controle 120, decimal 8. 208, 2770, pô. Bom dia, Azul 2770, decola. Azul 2770, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 960, apoio 2500 pés, curva esquerda, direto coral. Sobe 160, após 2500, esquerda coral 2770, da Azul. Azul 2770, suba inicialmente até nível de voo 100. 100, 2770. Beleza. É, sim, poderia confirmar o vento, senhora, que aí conforme for, eu poderia pousar pairado na 35. 200 graus, 069. Autoriza pouso na pairado na 35, senhora. Não, 35, o Oscar Mike Yank. Tá bom. Alfa, Mike Vitoral. Siga, Mike Vitoral. Tem intenção de pouso no pátio 5, paciente do Oscar Mike Yank vindo para pouso na cabeceira 35, sem condições de ir direto para o pátio sem interferir, Mike Vitoral. Sim, sem interferir autorizado, direto pátio 5, vento 200 graus 079. Pessoal com tráfego na pousada na 28, vai direto pátio 5, Mike Vitoral. Um 94, solo 29, libera esquerda, antes do taxa e alfa, chame solo 121, décimo 9. De alta esquerda, antes da alfa 219. 219, terça via, chegada da PIP 1, para nível de voo 130, Senegal na 097. Para 130, na 097, ok, via. Pan 3740 na escuta. Azul 4207, de Safara 25007, autorizado o ILS X-Ray, da pista 28, rapaz estabilizado. Safara 25007, X-Ray da 28, autorizado 4207. Controlador, bom dia, Cantre 740, centro de informação 90. 3740, se mantém a nível de voo 120, o QNH na 017. 120, é possível para o Joe Prince? Mandou chegada até 3740. Interferir autorizado direto para 5. Nossa, Mike Yank, ingressando na final, cabeceira 35. Baixar de chegada. Camarquianque autorizado pouso, pista 35, o vento, 190 graus, 069. Autorizado pouso para o Yankee. Equador TAM 3198, é possível fazer ali esse X-ray? 3198, mantenha a chegada até TPIP 1, até TPIP, correção. Mantenha a chegada até TPIP, abaixo do TPIP 7363, fui ali esse X-ray 328. Ok, então vai manter a chegada e ali esse X-ray da 28, cara. Mike Vitor Alfa. Costa Mike Yankee na, no solo, cabeceira 35, deslocamento para o PAD 4. Autorizado, até o PAD 4, estou sendo a frequência livre, Costa Mike Yankee. Até o PAD 4, frequência livre. Esse mantenha 4 no PES, que é legal na 097. Esquerda da TPIP, descendo para 4 mil pés, o TAM 3740, ajustado 1017. Salvador, muito bom dia, gol 1230, próximo ao ponto de espera da 28, pronto. 1230, autorizado, alinhar e decolar para 10, vento 240 graus, 5 nós. Informo que após a decolagem mantenha a proa até 2500 pés. Gol 1230. Paciente, gol 1230, livre, alinhar e decolar no 28. Controle, o azul 4207, estabilizar. 4207, semitono, 18, decimal, 95. 1895, azul 4207. Salvador, azul 4207. Azul 4207, continue a aproximação, aguarde pista livre, o ajuste 9017. 907, aguardando, azul 4207. Subinitamente no nível de voo 140, informa tráfego. A posição de 11 horas, 9 milhas, rumo oeste, cruza nível de voo no 30 em descida para 120. Ok, se a gente vai ficar atento, sobe 140, restrito, 2770. 131982, se mantenha a nível de voo 120. 120, tá, 3198. Decolada aos 36, chame o controle, frequência 120.8, boa viagem. Obrigado. É, pista 28, está autorizado subida para 2.000 pés, retração, para final do procedimento ILS do pista 28, curva direita, proa 110, limite radial 195 do VR de Salvador. T740, está autorizado 2500 pés, autorizado ILS Zulu, pista 28, após estabilizado, corrigindo 2000 pés. 2000 pés, autorizado ILS Zulu, a 28, 3740. 120, tá, 3198. 3198, desce e mantenha 4000 pés, quem negar, 10017. Desce para 4000 pés, tá, 3198. Bom dia, 1739 Gol, informação November, passou para BOG 260150. Pela 739, desce inicialmente para nível de voo 150, que é negar no 017. 150, descido autorizado e aguardo no 017, no 739. Controle Gol 755. Prossiga, voo no 755. Então, Gol 230, passando 4.000 na 5. Pelo 230, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 340 via saída Aron. 340 na Aron. Pelo 739, como tráfego 12 horas, 25 milhas, rumo sul, cruzando nível de voo 120 em subida 140. Assim, 139. 07 no solo aos 38, libere a esquerda, chame o solo 21, décimo 9. Esquerda 2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1 Está correto, controle? Bom, 260, nível final 370. Você não está entendendo, você está autorizando 370 ou 340? É, Golo 230 foi autorizado no nível final 370. Aguarde confirmação com certo recife. Confirmação com centro Recife, no final 370. 7, livre por 370, gerente. Nove, desse mantém nível de voo 120. 7 para 120, voo 739. As 2770 submantém a nível de voo 160. 160, agora 200. Confirma? 4777. Passou 90 e descida cruzando 260, 200. Capitão 4777, dessa vez chegada aí, pitch para nível de voo 080, que é negar no 097. 1017, solicita voar o SAM. Capitão 4777, mantém a chegada número 5 na aproximação. Será? Confirmando então, é a operadora 28LSX-3, pode ser? Antigo, então, 4777, mantenha a chegada até IPIT. Após IPIT, será autorizado o trajeto 363 para o LS X-Ray da pista 22. Funciona perfil, X-Ray 28, tanto 4777. Tá 3198, desse sim, mantenha 25010, autorizado LS X-Ray pista 28, reporte estabilizado. Para 2510, X-Ray da 28, reportarei. Então, 3740, chame todo, no 8, decimal 95. 7725, 3740. Sou Salvador, tá 3740, estabilizado em LS da 28. Então, 3740, bom dia, logística 097, autorizado pouso, pista 28. Vento, 210 graus, 06 a nós. 210 com 06, livre pouso na 28, tá 3740. Então, 4777, reduz a velocidade para 250 a nós. Para 160, 2770. Chess 2770, sube e mantém nível de voo 160. 160, 2770. 1230, chame Cetra Recife, frequência no 25 decimal 45, aterno no 26 decimal 85. 2545, 2085, 1230. Abatão, Evo Novembro, informa que seu limite é radial 130 do VR Salvador, mantendo a prova 110. Mantendo 110, unidade de novo 30. Azul 2770, 106 para Coral, serviço radar encerrado, sube mantém nível de voo 60, chame controle 10, frequência no 20, sistema 1. Ele é o agora 20, 12770 e a posição confere. Olimpo 02, mantém hotel, aguardando para cruzamento. Mantenha hotel, Olimpo 02. Solos 45, libera a direita antes da Alfa, chama Solo, Salvador em 121, decimal 9. 121, decimal 9, está na esquerda, na esquerda. Firma a esquerda. Autorizado o cruzamento da pista 28, mantenha a delta, aguardando instruções. Autorizado o cruzamento, mantenha a delta, aguardando instruções. Salvador, bom dia, tá 3198, estabilizado. Tá 3198, ajuste na 017, continue a aproximação, aguardando pista livre. Guarda, pista livre, tá 3198. 739, forma tráfego, 3 horas e 6 milhas, rumo oeste, mantendo 2 mil pés, Papa Alfa 31. Tá, ciente, 1739. Então, Eco Zulu 1ZM, forma tráfego 2 horas e 5 milhas, rumo nordeste, cruzando em nível de voo 090, em descida para 3 mil pés, rumo 768 da Gol. 90, centro tráfego. Ok, esse é o bonde da Gol, 02. Você faz para 2209. Esse é autorizado, pouso, pista 28, tá 3198. Lona 739, tráfego superado, desça para 2 mil pés, autorizado final do procedimento elétrico Zulu, reposto estabilizado. 2017, livre o Zulu, chama estabilizado, 1739. 648, ali mantém, cabeceira 28. Mantém 28, 3198, solo 48, libera a esquerda, chame solo 121, décimo 9. Confirma a frequência? 121, decimal 9. 1219. Luna 739, tem condições de executar a localização com vista esquerda para 340? Afirmativo, com vista esquerda 340, no 739. E manter a proa até 2500 pés após a decolagem. Ok, livre de decolagem da 28, mantendo a proa até 2500, 648. 00 do VR de Salvador. Esquerda 210, Estado da Centena de Salvador, para 4777. Está com regresso para o Pátio de Estado e a Cristo apresentou uma condição de avião. Imediato autorizado ingresso, pista 10, agilizando o táxi até o Pátio Militar, o Olimp 02. Então, de imediato para o Pátio Militar, o Olimp 02. Bom, 648, decolada 51, no chame controle Salvador, 120, décima 8. 208, 648. Salvador, o voo 648, decolou, batendo pro... Número 3, na aproximação. Salvador, voo 648, decolou, mantendo a proa. Número 648, contato radar na decolagem, mantenha a proa de 2500 pés, após curva direita, via saída Aron. Mantendo a proa até 2500, depois direita Aron, voo 648. Eu sigo a direita daquilo. Direção daquilo, mantém-se em condições visuais no 1500 pés, QNH no 017, reporte Paripia. Então, 4777, reduz a velocidade para 200 nós. Certo. O 1739, chame torno no 8, decimal 95. 1895, senhorita, obrigado, bom dia. 1739, gol. É, curva 1 novembro, curva esquerda para 360. Esquerda 360, novembro. Torre, bom dia, 1739, visual, baixou e travou. Gol 1739, bom dia, ajuste na 017, continue a aproximação, aguardando pista livre. 17, senhorita, nossa escuta, no 739. Então, 4777, 16 milhas noroeste da posição 7363, retoma a navegação, voo 7366 para o LS X-Way, pista 28, desça para 2500 pés, autorizado, procedimento. 2500, voo 363, 4777, livre LS para 28. Cruzulo Novembro para o localizador esquerda, 340, reporte estabilizado. 340, reporte estabilizado, Novembro. Olimpo 02. Luna 739, autorizado pouso, pista 28, vento 170 graus, 06 nós. Livre o pouso 28, 1017, 1739. Vamos direto até aqui, não mantém os corredores. Corredores. Todos na escuta da torre? Tenente, apenas confirmando, cancelou a missão? Tudo novembro estabilizado, já visual. É, cruzeiro novembro, chame turno no 8 decimal 95. 295, novembro. 2. Tenente, Olimpo 02. Ana 739, Sala 56, libera a esquerda na Delta, antes da Petsui Alfa, chame o Salo Salvador em 121 no 219. Tente na Delta 219, igual ao Ana 739. O Eco Zulu 9 na escuta da 2, Salvador? Torre Eco Zulu 9? Siga, Eco Zulu 9. Sinal, pista 28, ali. Gente, o vento 200 graus 05 nós, autorizado pouso, pista 28, Eco Zulu November. Pouso autorizado, não. Bom dia, prossiga. Comandante, o taxista da IBGE, um dia de manutenção, aproximadamente 5 minutos. Confirme se já reportado a entrada. Negativo. Cliente, chame quando já contactado a entrada. Esquerda, e antes do ataque feio alfa, chame solo frequência 121, decimal 9. Mike Victor Alfa, parte 5, acionamento aprovado, chame pronto para o táxi. Espera, pronto, senhor. 9302, mantenha o ponto de espera, só o pouso de mais um Airbus Datan, eu autorizo o seu ingresso. Ok. Grande Salvador, ponto 22, ponto de espera do hotel para o cruzamento. 22, autorizado o cruzamento da pista 1028, posta que foi Delta. Na Delta, antes de ingresso na Alfa, chame o solo Salvador outra vez em 121, decimal 9, quando 22, chame levando a pista. Autorizado o cruzamento, vai reportar livrando, na ingresso na Delta, antes da Alfa, chama o solo 219, quando 22. Salvador, é o SAM 4777, visual, passei pra você. 4777, bom dia, tráfego ainda não avistado, tem legal no 0 no 6, continue a aproximação, aguarde a direção de pouso 4777. Quilo, prossiga. Vilão com a pista, na sua escuta, prosseguir para o final da 17. Juliette Quebec Quilo, autorizado o final da pista no 7, chame passando a vertical da RMA, Juliette Quebec Quilo. Livrou a pista, Conda 22. Obrigado, Conda 22. 4777, check trem, pouso autorizado na pista 28. Vento de 190 graus com meia dúzia de nós. Passado travado, desculpa, 4777, Lutando Juliette, Quebec Kilo, prepare-se para a possibilidade de um 360 com a antena vertical da Henry Martin. Ok, nesse caso vamos reduzir então. B302, confirme seu visual com Airbus Datam, agora curta final na pista 22. Afirmo. Azul 9302, após a passagem do tráfego que pousa, vamos bater na pista 28, o azul 9302. Mantenha na passagem do tráfego 9302. Vitor Alfa, livre táxi, chame na interseção. É, táxi, chame na interseção para falar mais, Vitor Alfa. Bom dia, Gol 9128, cliente da Novembra. Gol 9128, desça via chegada a bordo. EPIP 1 para nível de voo no 20, que é na 096. Via TPP 1-0-1-6, eu ajuste com o 9-1-2-2. O procedimento em uso é o Zulu mesmo? Afirmativo, o procedimento é LS Zulu pista 2-2. Ok, o Zulu do 9-1-2-2. 1-9. 2-9. O cara da Papá Mãe, literal. Obrigado, Alfa, mantenha a posição aguardando para ingresso. Aguardando, Mãe, literal. Estou autorizado na pista no 7, Papa Tango Juliette, Quebec Kilo, vento de 190 graus com 04 nós. Obrigado, Eco Zulu November, aguarde por cruzamento. Zulu Coronado da final do 97. Após o pouso, pode agilizar o mais literal pelo gramado. Obrigado, Mike Vitor Alfa, após o pouso aeronave, aguarde aproximadamente mais um minuto para o decolagem. Aguardando Mike. 9302. Tem um tráfego de pequeno porte já pousando na pista 17. O senhor tem livre decolagem da pista 1, correção da pista 28. Vento de 180 graus 07. Nós já temos a restrição de manter o corpo 2.500 pés. Autorizado iniciando pista 28. Azul 9302, sente da restrição. Santa Juliette, Quebec Kilo, no solo aos 04. Condições de taxar um pouco mais à frente, senhor. A passar a Taxway Quebec e Papá, fazer 180, aguardar para o prosseguimento para o Papá 5. Se autorizado, então, backtrack, chama ele de volta da parte da bata, Juliette, que é daquilo. Só eu, papai. Estou autorizado o acionamento, chame táxi. Mike Vitor Alfa, autorizado o ingresso na pista, taxiando sobre a pista. Chame na pista 17, já pronto para decolagem, o Mike Vitor Alfa. Agora vai taxiar o Mike Vitor Alfa. Só eu, Papa, convite a Kilo Delta, pode encarar na 28, troca. Kilo Delta, autorizado alinhar e manter na pista 28. Alinhar e manter 28, Kilo Delta. 9302, decolado aos 05, mantendo pro até 2500 pés. Chame controle Salvador na frequência 120.8, bom voo. 208, 9302. Em novembro, livre cruzamento. cruzamento 45 a estacionar frequência livre. Estado Juliette Quebec Kilo, estacionar frequência livre. Vitor Alfa, autorizado a decolar com proa norte. O vento é de 190 graus com meia dúzia de nós. Chame fora do solo, Mike Vitor Alfa. Eu, Mike Vitor Alfa, já fora do solo. Vitor Kilo Delta, por gentileza modifique a sua saída para Aron após direto e mantenha a proa até 2500 pés após decolagem pista 28. Aron após direto, pista 28. 2710 na escuta da Torre de Salvador. A escuta pronto, com a espera 28. 2710, modifique sua saída para Aron após direto, mantendo a proa até 2500 pés após decolagem pista 28. Saí da Aron, 2710, mantendo o eixo até 2500. Azul 2710, mil perdões, desconsidere a última autorização. O controle acabou de nos ligar outra vez, pedindo que o senhor cumprisse o perfil da subida Conde, mantendo o PRO até 2500 km após decolagem pista 28. Mantendo a Conde, então, o 2710, o eixo até 2500. Quilo Delta, o senhor mantém a subida Aron após direto a Aracaju, proa de 2500 pés após decolagem, pista 28, Vitor Quilo Delta. Quilo Delta, via Aron após Aracaju. Tá livre de decolagem? Só um minuto para sua decolagem, Vitor Quilo Delta. Quilo Delta, valeu. Remar, aguardando transferência, Mike Victor Alfa. Victor Alfa, chame agora o controle de Salvador em 120.8, tenha um bom voo. 208, até a volta, Mike Victor Alfa. Sendo Vitor Kilo Delta autorizado decolar da pista 28. O vento agora é de 180 graus com 0,7 nós, Senegal no 0 no meio. Posso avisar que as pés Senegal no 0 no meio, posso avisar que o carro ainda cuida. No 0 no meio, reportará quando o visual colocar de pouso, Mike Victor Alfa. 1-2-2, tá fazendo dois dias? É, tá mantendo meia milha à esquerda da estacionista. Já vai voar, ótimo. Volta. Gente, 928, deixa manter o nível de voo 050, QNH-1-0-1-6. 050-1-0-1-6, gol no avião 22. Xenema 200, desce e mantém o nível de voo 120. Desce e mantém o 120, Xenema 200. Tango Vitor, Kilo Delta, decolado ao 08, chame agora o controle em Salvador na frequência 120, decimal 8, tenha um bom voo. 08, grato, Kilo Delta. Firmando só a proa, 2500 pés após a decolagem. Prove, bom dia, contato Vitor Kilo Delta. Opa, Tango, Vitor Kilo Delta, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 090, autorizado, coberto direito, direto Aron. 090, direto Aron, Vitor Kilo Delta. Comando 22, ponte espera, pronto, 22. Todo comando 22, mantém o ponto de espera da pista 28. Policia, Mike Victor Alfa. Estou trabalhando na Tango 1 até o Senado, o Pacto 5, bordo ciente, táxi aprovado, chama a interseção Papá, Papa Tango Lima, hotel, hotel. Gentileza, aeronave que pediu cheque de motores no pátio 5, ainda não escuta da torre? Estabilizado. Final do procedimento elétrico Zulu, reporte estabilizado. Ok, 2000 pés, está autorizado elétrico Zulu, reportará estabilizado, com avião 22. Escuta aqui, o Delta tem condições de voar, Arão? Afirmativo, tá fazendo um desvio aqui por mais 2 milhas e já tá retornando a Arão. Vitor aqui do Delta. Regresso ciente para abertura do aeroporto, ciente, está autorizado o regresso, pátio 5, Lima até o hotel. Obrigado, 2710, alinhado, pronto. Ciente, senhor aguardando sua liberação do controle por sua decolagem. Está no nível de 050, o senhor está restrito ao nível 060, sub e mantém o nível 060 até 30 milhas de Salvador após decolagem da pista 28, mantendo o proto 2500 pés. Sente? Está um limitado a 60 mil até 30 milhas, confirmo. Afirmo. 060 até 30 milhas de Salvador, mantendo por até 2500 pés. Sente, mantendo por até 2500, limitado a 60 mil até 30 milhas. É, 27 no 0, autorizado a decolar da pista 28, vento de 180 graus com 12 de nós. Livre decolagem, azul 27 no 0. Obrigado, Lima, até o tempo. Autorizado a linha de manter na pista 28. Ali mantém na pista 28. Zulu 2710, decolado ao Zulu 4, o controle agora acabou de ligar para liberar o senhor da restrição de 060 até 30 milhas, mantenha somente a restrição de 2500 pés após a proa de decolagem e chame controle em 120.8, o senhor tem um bom voo. Ciente, mantendo a proa 2500 pés e livre da restrição de 6000, 2710, controle 208. Controle Salvador, bom dia, azul 2710. Azul 2710, contato radar na decolagem, suba para nível de 1970, quando possível, autorizado direto para o Conde. 1970, proa de Conde, 2710. O Xenem é 200, desse mantém 3000 pés. Deve manter 3000, o Xenem é 200. 22, autorizado a decolar da pista 28, mantendo pro até 2500 pés. Após decolagem, vento de 200 graus com meia dúzia de nós, que é igual no 0 no meio. Autorizado a decolagem, distrito 2500 na reta do ponto 22, tá em cima. O ator só copiou o sinal da portadora aberta. 6140 da Ocha, ponte espera da 22, pronto. Justin 6140, condições de decolar tão logo autorizado? Tão logo autorizado, afirmativo. Justin 6140, autorizado a alinhar e manter na pista 28. Alinhar e manter 22, Ocha, 6140. Torre, bom dia, voo 10094, próximo do ponto espera da 28, pronto. Diego 1094, mantém o ponto de espera da pista 28, senhor. Vai manter, obrigado. Condor 22, decolado Zuno 7, mantendo o pro até 2500 pés. Chame agora o controle Salvador em 120.80, senhor. Vamos voltar. Controle 2080, obrigado. Controle Salvador, bom dia, o Condor 22. Condor 22, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, está autorizado direto a Elefa. Autorizado direto a Elefa, solicita desvio pela esquerda, 5 milhas, para evitar informações. Teve desvio 25, Condor 22, reporte na Proa de Elefa. Autorizado desvio, vai reportar na Proa de Elefa, Condor 22. Azul 9302, chame o Centro Recife, frequência no 26.0, terno no 25.3. Agora com Recife, 1260, 1253, o Azul 9302. Vento de 190 graus com 079. Decolagem autorizada, pista 28 até 2500, mantém para hoje, 6140. 9128, tráfego avistado, cheque trem, pouso autorizado na pista 28, vento de 190 graus com 07 nós. Pouso 9128. 6140, decolado aos 19, mantendo pro até 2500 pés, chame agora o controle Salvador em 120, decimal 80, chame bom voo. 120, Oxa, 6140. 28, correção, 120, decimal 8, senhor. 208, desculpa, obrigado, 140. Controle Salvador, Condor 20, tá uma na proa de alerta. Tente, Condor 20, confirme. Correção, Condor 22. Tente. Azul 4082, eu sabia a chegada de TPP 1 para nível de voo 20, QNH, 1096. Nessa via, TPP 1 até 120, Azul 1096, Azul 4082. Vitor Kilo Delta, voo direto Aracaju. Direto Aracaju, Vitor Kilo Delta. Usando para decolagem, então logo atrasado. Agilizando ali, mantém o voo 094. Agora, 3.000 pés. Quero 6140, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 350 via saída Arão. 350 via Arão, Oxa, 6140. Xané 6200, chame torno no 8, decimal 95. Torno no 8, 95, Xané 6200. 28 no solo 20, libera a pista, próxima interseção à sua esquerda, taxi Charlie agilizando, chame solo Salvador em 121, decimal 9. Itália 219, gol 9122. Condições de agilizado para a liberação da pista, senhor? Bom dia, tráfego ainda não avistado, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguardando autorização, Xenia 6200. 508, por gentileza, informação em curso. Posição, escute o Atis e chame na frequência 121.9 para cópia. Gol 9128, por gentileza, condições de agilizar a liberação da pista. Eu tenho uma nave da companhia alinhada, aguardando somente a sua liberação para a decolagem da pista 28. Mantido, já está mantendo a velocidade máxima que pode manter agora. Gente, obrigado. Xenia 6200, continua a aproximação, aguarde a transição de pouso. Eu tenho um Boeing da Gol aliado na pista 28, somente aguardando a liberação da pista para início da rolagem. Gente, guardando, 6200. Está liberando, 6200. Obrigado. 1094, vento de 180 graus, 05 nós, Canegão no 0 no meio, a pista é liberada, autorizada a regulagem, pista 28, mantendo a frota 25007. Iniciando o voo 6200, vento de 180 graus com 05 nós, Canegal no 0 no meio, pista liberada, pouso autorizado na pista 28, Xenia 6200. Inscreve pouso, Xenia 6200. Isso, frequência no 28, corrigindo. Frequência no 26, decimal 0, alterna no 35, decimal 3. 260, 353, com 116, do modo 22. Bom voo. Decola, passei para até 2500, acima do controle 208. Obrigado, bom dia. Controle, bom dia, voo 094, decola, cruza 1500. Pelo 094, contato radar na decolagem, mantenha a proa até 2500 pés após, prossiga via Cedamomo para nível de voo 370. Ok, então prossegue na subida, na sua proa até 2500 após o perfil da Cedamomo para 370, voo 1094. Perdão, chame solo Salvador na frequência 121.9, senhor. Espera, vai tirar 219, senhor, é 200. Xenia 6140, chame o